好，请他的黑旗放下。 对。 4207, desça para 4000 pés, ajuste no 012. 4000, 1012. Solo Mono 648 no 4 para pushback e acionamento. Mono 648, tem posição estimada de 1 minuto e meio. Ok, quanto é? Sul 277 estimado para o táxi. Prova de linha chegar agora, está autorizado, estamos 4 horas de autonomia, alternando Salvador com 67 a Mono. Tudo, 370, autorizado o táxi via Índia, ponte espera da 10 torre, 12, 95, Nicolau 90, 12. Via Índia, ponte espera 1895, 1295 Papa Delta, Porto Seguro autorizado. Visual 085 é disponível. Prossegue corredores, alto plano de voo. Decolapso no zero, curva direito. Saída. Corredor axé, restrito 1 no meu pé, de fora da barra. Acionado 0260. 3740. 7, faremos o máximo para livrar na Delta. 3740. Se não tiver condição, não há problemas. O tráfego retaguarda também se encontra bem distante, okay? Para não forçar aí os freios. Não, sem problemas. Se der pra gente livrar, a gente livra. Se a gente puder ajudar, ajuda. Corona 739, desça para 4000 pés, ajuste 10, 12. 10, 12 para 4739. 9, seu novo limite é a radial 300 de Salvador. Limitado agora para 300 de Salvador, 739. Até 40, 770. Oxenem 140, decolou aos 48, controle 120, décima 8. 1208, grato 1G. Três, sete, quatro, zero, autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus, 139. Livre o pouso, 90, 73740. Uca, Aru, ascensão aos 3, 0, ou 6140. previsão aí pro bombeiro 48, por favor. No 648, 3 horas, puxa da presente, reporta pronto para táxi. Bono 739, reassuma navegação, Prodice Arbitro 366. Bono 739, da presente direita, Arbitro 366. Zinho 46, bom dia. Solicito autorização dessa aeronave que sairá daqui para, para a posição número 2, pátio 1. Reboque. Estou para você, só um minuto. Charlie Papa Delta, confirma estimado de táxi. Copiado, meu presidente. O Vitor Bravo X-Way confirma aeronave, o ATR da Azul, que vai rebocar isso? Não, desconsidera. Confirma qual aeronave vai rebocar, o Gol na posição 01? Gol, Vitor Bravo X-Way com reboque da posição aqui, um Lima para posição 2 do pátio 1. Vai iniciar no 0277. Charlie Papa Delta, confirma decola da cabeceira para sair com isso aí. Gente, dá prazer chamar a torre 1-8-5, Charlie Papa Delta. Torre é o Papa Charlie Papa Delta? Papa Charlie Papa Delta, tô ciente, no PAN 3, ciente, sendo decolagem com proa sua, aguarda. Precisado, reboque, reporte na saída do PAN 3 para ingresso Fátima. Vitor Bravo X-Way, ciente, iniciando o reboque. Azul 2770, decolagem Salvador 52, controle 120, décima 8. 208, 2770. 3, aborto, alterna Salvador, 0227, autonomia. Salvador, 113, confirma autonomia. 0227. Gente, autorizado táxi, voo no 648, via Índia, ponte operador no 02, 1-8-95, negão no 0-2. 1895 no ponto de espera, 1012, obrigado, bom dia. Nível 160 na saída Coral, contato radar na decolagem. Ponto 60 na Coral 2770. Taxiway Delta e Eco. Se tiver condições de livrar após o pouso na Taxiway Delta, o faça. Caso contrário, livra na Foxtrot. O Azul 4207, autorizado pouso. Pistão 0, vento 090 graus, 17 nós. Autorizado pouso, extensão na Fox 4207. Gente. Sai, Papa Delta fora do som. Gente, mantenha essa frequência, reposte na vertical do farol do Tapuã, papapá, Charlie, Papa Delta. Delta, reportará. Se autorizado, voa Coral, até mesmo ele é, os 2770. O 1-8-4, só por aquilo, qual é a sua autorização? Foro 184, autorizado Recife, via Pesolo no 7, nível 370, saída Pulga, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5021. 5021? Transponda 5021. Aqui autorizado São Recife, nível de voo 370, via Pesolo no 7, decola na Pulga, transição Caju, curva na esquerda. 5021 é o transponder, o gol 1184. Ou no 94 é a posição oposta. É, sobre estacionamento na posição posterior ao pushback. Gente, a porta para o ponto pronto 2. Guardará. Charlie Papa Delta, mantenha o 1000 pés no corredor axé e reposte no farol da barra. Charlie Papa Delta. Senhor da presença autorizaria a proa de Porto Seguro pro Charlie Papa Delta? Da ascensão 085, a magnética ideal seria 215. Confirme, senhor. Autorizaria pro Charlie Papa Delta da presença proa direta de Porto Seguro, a ascensão 085, a magnética seria 215 pro Charlie Papa Delta. Pesado. Opa, muito grato, Charlie Papadel, minha atenção 085. Gol 94, está deixando o acionamento no posição 5 aqui. Gol 94, sente acionamento. Estou sentindo acionamento, posso puxa. Bota na puxa do 94. Chama 1209. Afirmo. 24207, seu solo aos 55, Libra Taxi Foxtrot, mantém essa frequência durante o táxi na Taxi Alpha, mantendo posição na Echo. Fox Alpha mantém a posição na Echo, se escuta. Gol no 648, a linha e mantém cabeceiro no zero. Ali mantém 90, gol no 648. Gol no 2545, gol no 2085. Bora para o centro do Recife, gol no 2545, gol no 2685. Gol no 2085, gol no 2545. Gol no 2545, 2085, 6140. Azura 3740, Livrana Delta. 3740, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Azul 4207, mantém a posição na ponte espera da Taxi Eco. Ponte espera da Eco. Azul 4207. Iniciando o gol no 648. Dois ciente. O gol no 94 solicita pushback. Gol 1184. Aguarda para o push, para a nave vai estar certo agora. Aguardando o 1184 no 34. Bravo, X-Way na sua escuta, senhor. 739, chame torre 198, decimal 95. 739, 6295, grava. Terceira posição. 739, aproximação da 1-0, Campavito. 1-739, altímetro 1-0 no 2. Informo que o ataque alfa se encontra interditada, conforme a diz. No trecho entre o Taxi Delta e Echo. Se tiver condições após o pouso, livrar na Taxi Delta, o faça. Caso contrário, livra na Taxi Foxtrot. Ou posterior. Ou no 739, tem pouso autorizado pistão 0, vento 090 graus, 149. Ou no 739, copiado, tem pouso autorizado, 190. Ou no 648, decolou ao 58, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. O azul 4207 mantém a posição, já temos um 737, o centro da Gol com pouso autorizado, pistão 0. Mantém posição, 4207. Salvador, bom dia, bom 648. O no 648, subo 350. Saí da Conde, posição, saí da Fuga, transição Aracaju. Ok, prefiro vou para Aracaju. Não é possível voar só um minutinho, por favor. Vai direto o Jambo para evitar uma formaçãozinha ali, vendo o perfil da saída aqui à nossa esquerda. Autorizado. Ok, vai voar Jambo então, obrigado. Senhor. O 994 após o Afirma, a aeronave está cruzando a guarda agora, autorizado, pois reporte no táxi, gol 1 no enquanto. E autorizando, chama táxi, gol 1 no enquanto. Seu solo ao 01, livra na taxi Delta, chama o solo 121.9. 219, Azul 4207, taxi via pista, livra na taxi Delta, chama o solo 121.9. Pista, livra na Delta 219. 739, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Direita Alfa, reportante da Juliette, pela 739. Isso, pode ir. Tio, pode ir. São Salvador, azul 4207, livrou na Delta. 4207, aqui você via Alfa, mantém posição da Juliette. Alfa, mantém posição da Juliette. Juliette, pontão 04. Cidade inversa, Juliette, pontão 04, 734. Bono 648, vou direto do Maceió e chame o centro Recife, 126.85, alterne 126.45. 126.85, 2545, vou direto do Maceió, obrigado. Portão 01, via Juliette, 4207, obrigado. Saída da Elba, aguarda. Da Elba, aguarda. Vitor, Kilo, Quebec, prossiga. Alô, Gol 1184, táxi 135 a bordo, 321, Maceió. Está encerrado a 22 milhas de Tuberá, não há tráfego conhecido a informar, Vitor, Kilo, Quebec. Bom dia. 5 via Índia, Gol 1184. Prezado Fortaleza, VB Zulu no 9, Bangu a Boca direto, 370, sai da mão, transição fraude, primeira curva esquerda, transponda é 5054. Autorizado o Galeão, via Supernova VB857, Temoso, nível 300, saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita, transponda 5057. Oi, Ricardo, pode informar a frequência do controle depois? Beleza? O controle opera em 120.8. Ok, então autorizada a linha decolada 1-0, com 1184. Salve, Vitor Bravo, X-Way, na sua escuta. Vitor Bravo, X-Way, autorizado, na boca da portão 02. Obrigado. Uno 864, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 012. 4.000 no 012, tá bom, 864. Identifique, Uno 864. Obrigado, bom dia. Azul 2770, serviço radar encerrado, já próxima posição Coral, 3 milhas, chame controle Ilhéus 120, décima 1. Controle Gol 1184, cruzando 2000 pés. Gol 1184, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, saída Puca, transição Aracaju. 370, Puca, Aracaju, Gol 1184. 1466, bom dia. Contato radar 57 milhas, sudoeste de Salvador. Direto Conde, tá sob controle radar. Vito Bravo X-Ray, considere revolta encerrada, pista livre. Ciente. Guardião 05, confirme já pronto para decolagem. Norte, o vento 080 graus, 179, recorte fora do solo, Guardião 05. Uno 864, desça para 2.510, servido 366, autorizado a nave, reposto estabilizado. 2.500, servido 366, eu vou no 864. Uno 84, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Altera 12545, eu vou 1184. Uma 8, confirme somente o BOB. 04, padrão. Controle 120 da Cima 8, Guardião 05. Ciente, bom voo. Grato. Autorizado, inspecionar a portagem. Estou, está inicialmente com o Plano Norte. A intenção é seguir para a região do Cabula, entre a BR-324 e o Cabo. Guardião 05, mantenha a proa norte e aguarde para prosseguir devido ao tráfego que vai interceptar a final da Unicef. Mantenha a proa norte, aguardando novas instruções, Guardião 05. Guardião 05. Prossiga. É possível o guardião seguir pela BR-324, sem interferência com a posição da 1-0? Afirmo. Autorizado, guardião 05. 05. Oscar, prosseguindo meu flash para a Sierra Delta Lima Oscar. Decola pista no 7, cor direita, corredor axé. Controle 120, décima 8, acena 5073. Estou vendo o passivo, filho maior. Acionamento táxi, torre 1 no 8, espalho 95, quilômetro no 8. Para o táxi, seu bom, 094, 3 horas, 3 1 metro. 3 horas e 20, 1 no 65, aborda o voo no 094, autorizado táxi e índio, ponte para dono 0, torre 1 no 8, espalho 95, ligar 1 no 0, 1 no 2. 0 no 2, espera, 1 no 0, 2 no 5, só registrando 3 horas só. 3 horas, iniciando o 864. 864, semitorre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, mano. Torre, bom dia, boa noite, 64, passou Serra Vida 366, estabilizado, RNAVE. Boa noite, 64, bom dia, continue a aproximação, reporte Serra Victor 372. 372, chamará. Voo 864, informo chuva leve sobre o campo e a taxiway alfa interditada entre a taxiway delta e eco. Então após o pouso, se possível, planeje para liberar ou na delta ou somente na fox após. Delta fox, o voo 864. A gente mantém o ponto de espera, o Boeing da companhia já passou o externo. O voo no 094. O voo no 864, tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento 080 graus, 14 nós. Sente o voo no 864, mesmo pouso. É 200, identifique, desça para 4 mil pés, voe direto Serra Vito 368. Pode Serra Vito 368, na pista de acampamento. Correto. Voo 1094, visual com o Boeing da companhia, final do 10. Voo 1094, após a passagem do Boeing da companhia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. interessa o 864? O Solo 85, prossiga em frente, libere na Fox, a segunda à direita, e reporte pista livre, gol no 864. Ok, na Fox, 864. Identifique, desça via chegada à mare até o nível 050. Via mare 050, 402. O gol no 864, visual que está liberando a pista, mantenha a minha escuta, prossiga via alfa e reporte no ponto de espera da Eco para ingresso novamente na pista. Ok, gente, ponto de espera da Eco, vai reportar o 164. Gol 1094, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 15 nós. Ponto de espera da Eco, gol 864. Autorizado ingresso, pista e delta. Na delta, quando liberar, solo 121, decimal 9, gol 864. Ingressa Eco, pista, delta, delta, com solo em 219, é o gol 1864, reporta a liberação. O gol 1094, decolado de 28, controle agora, 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, muito obrigado, gol. Controle Salvador, gol no 094, bom dia. 1208. Opa, toma. 064, bom dia. Essa para 2500 pés, vou encerrar a vista 366, autorizado sinal de nada. 2500 pés, e a vista 366, autorizado a Renato, 6200. Salvador, gol no 094, bom dia. Bom dia, no 094, subo nível 370, saída Momo, transição pro Ti. Momo por ti, gol no 094. Bom dia, gol no 864, na Delta. 864, via Kilo, Pátio 3, Pátio 1, portão 05. Kilo, Pátio 3, Pátio 1, pro 05, gol no 864. Vai direto, forte. Quilo, meu ósseo. Sente, Juliette. Boa de coordenação do 094. Vai ver. Autorizado Frotinho no gol no 094. Muito obrigado, autorizado então Frotinho, gol no 094. Gente, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17 kg Romeo Oscar. 4, 0, 8, 2, vou encerrar a vida 368. Já, vida 368, só quero de dois. Salvador, bom dia, Azul 4207, centro de informação Lima, autorização para Guarulhos. Azul 4207, aguarde cópia Lima, em curso, prepare Dael Leda Monte. Dael Leda Monte, 4207. Oi, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 1012, direto para cima. Papatango Kilo Romeo Oscar, autorizado a decolagem pista 17, o vento 100 graus, 149. Está Tango Kilo Romeo Oscar, decolado aos 33, corredor Axé, 1 no mil pés, controle, 1208, tem um bom voo. 1208, Kilo Romeo Oscar. Salvador, bom dia, o Papatango Kilo Romeo Oscar. Papatango Kilo Romeo Oscar, mantenha sob condições visuais, 1 no mil pés, corredor Axé, reporte para da barra. Peço o resgate, mantendo parada baixa. É possível autorizar 2.100 direto de destino para o Kilo Romeo Oscar? O Kilo Romeo Oscar, presente direto de destino, sub e mantenha 1.500 pés inicialmente. Confirme, direto de destino 2.500? 1.500 inicialmente, o Kilo Romeo Oscar direto de destino. 1.500 direto de destino? Não. Romeu, via Upezulu no 0 por base, Upezulu no 6 POSMU, DCT com fins, Upezulu 21, POSMOCHEP, nível 340, saída Dael, após o Aleda, após Motiva, Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa, decolada 1 no 0, primeira curva, direita, transponder 5063, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autoridade 340 para Guarulhos. Via APZU 10, acesso base, APZU 1 no meio, após o confio, APZU 21 no mochete, decolagem da 1 no 0 da Eule da Mótima, com primeira curva à direita, transponde 5063 e controle 208, azul 4207. Azul 4207, escutejamento correto? Estou confirmando. A saída será Dael Leda, após voa Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Mótima 4207. Gente, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repassará, para 207. E horas, 2 milhas, rumo este, mantendo 1.500 pés no Papa Alfa 32, não interfere lá com sua aproximação. Sete do tráfego, passando a torre, obrigado. Controle Kilo Romeo Oscar. Prossiga, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Autorização de pouso, poderia confirmar o vento? É o 090 graus, 139. 090, ponto. Está com a informação de uma autorização para o Galeão. O 1556, guarde cópia, Lima em curso, prepare da Leda. Da Leda Irume. Prepara, da Leda Irume. Quilo Romeu, acho que você está aqui. Está batendo o Quilo Romeu, acho que é na escuta do Azul 4082. Estou na curva, na frente outra. Eu encontrei para você, chamar você. Você, encontrou aqui. 00 para informação, Taxi Alfa encontra-se interditada entre as Taxi Delta e E. Então, após o pouso, planeje-se para, se possível, liberar na Delta ou, após, somente na Fox. Delta ou Fox, yes. 6200, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado pouso, 6200. As intenções de voo. A autorização está com muita fala, vento é o seu litoral, se ele autorizado, ele se retira com o outro. Ok, controle, ele está prosseguindo o meu pé de litoral para Morro de São Paulo, se autorizado, direto a Morro de São Paulo a 2,5. Autorizado, 2.500 pés, informe o ajuste a ele 10, 12 para reportar na 20ª, caso não consiga reportar na 20ª milha, tem frequência livre após a 20ª milha. O Quilo Romeu, acho que copia o 4082. Obrigado. Abraço, caso tenta reportar na 20ª, no caso negativo, está livre da frequência. Controle o que eu acho que copiou, senhor. Elevador, TAM 3436. TAM 3436, aguarde. Azul 4082, grato pela ponte. Desço para 250010, ajuste 1012, livre RNAV, pista 10, reporte estabilizado. 2,5, 1,2, vai reportar estabilizado, TAM 3128. TAM 3198, está presente o aí na proa de Serra Vitor 366, em redução para 220 nós, na... em descida para 4.000 pés. Vitor 366, 4.000 pés, por 0.2, reduzindo, está fazendo a... 3.4.3, Salvador, acione identificação, desço para o nível 050, o ajuste 1012, na proa de Itap. Foi bloqueada e confirma a mensagem, 3.4.3, podia confirmar? Afirmativo, desço para nível 050, ajuste 1012, na proa, está presente do Serra Vitor 366. Voando então, passando para 050, voando agora o 366, o TAM 3436. Controle Índia Júlia, tem um campo à vista. Vitor Índia Juliette, torre 1895, composto. Grato. Voando 66, passando o Conde, serviço radar terminado, mantenha 190, chame Aracaju, 120, decimal 3, bom voo. Bom dia, papassando Vitor Índia Júlia. E Juliette, reporte curta, final da 17. Passará, Júlio. 6200. 1162 da Gol, para 2400, para 1570, Mari, 15, informações de Lima. 1162, deixou controle de Salvador, acione identificação, desço para o nível 060, ajuste 1012, chegada mais. Mari 060, 0012, 1162. Estabilizado 4082. Azul 4082, grato pela colaboração, chame torre 18, decimal 900. 18 lados sempre disponha, senhor, abraço. 2. Azul 4082, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 4082. Após ITAP 368, né? Após ITAP 366. Após ITAP 366, melhor ainda. Muito obrigado. 3198, confirma indicada. 220. Sim. Tem futuro. Tem, pode dar um curtinho. Bem-vindo. Valeu. Inicialmente, desse para 4 mil pés, a aeronave trafegou posição de 1 hora, meia dúzia de milhas rumo oeste, mantendo 2.500 pés, um Bravo 92, papá. Após a passagem do vento, será autorizado 250.010 e a RINAC. Tem 4.000 pés, senhor. Alfa encontra-se de interditada entre as estações Delta e Eco. Então, após o pouso, programe-se para, se possível, liberar na Delta ou somente na Fox, se passar da Delta. Na Delta ou na Fox. Obrigado, controle, por Vitor e Juliette no solo aos 4-1, livre o backtrack e retorno via OSA até o PAD 4. Azul 4082, autorizado pouso. Pistão no 0, vento 090 graus, 159. Pouso autorizado 4082, obrigado. Solo, Kilo Romeo, conta 2016, Salvador. Kilo Romeo Oscar tem frequência livre da presença. Frequência livre, Kilo Romeo Oscar. Eu 3198, desço para 2500 pés, livre RNAV, pistão no zero, reporte estabilizado. 3500 pés, autorizado RNAV, 3436, desço para 25, correção, desço para 4 mil pés. 4000, 3436. 1162, desço para 4 mil pés. 4 mil pés, 1162. Controle Salvador, Guardião 05 para a BR 224, com intenção de retorno para Pouso em Salvador. Gente, Guardião 05 da presente, chame Torre Salvador, 1-8, decimal 95. 1-8, Guardião 05. Torre Salvador, Guardião 05. Na escuta, Guardião 05. Na BR 224, setor norte, com intenção de retorno para Salvador, para Pouso no Partido Grande. Gente, o ajuste 1-0, 1-2. Da presente, autorizado direto final da 1-7, aguardando para prosseguir direto breve. Da presente, autorizado, proa direta para o aeroporto, guarda o aeroporto. Afirma, proa final da 1-7, aguardando para prosseguir direto breve, guarda 1-0-5. Final 1-7, guarda 1-0-5. Sim, Solos 44, direita na Delta, 121, décimal 9, azul 4082, escolhido. 219, boa.